Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria aqui acrescentar algumas notinhas sobre a leitura do Fedon e depois passar algumas considerações sobre a vida de estudos em geral e sobre a situação do estudante no Brasil. Com relação ao Fedon, nós temos que ver que a parte final do diálogo é uma passagem, é uma espécie de um salto no qual, da mera demonstração da preexistência e subsistência da alma, Sócrates passará a, se não provar, pelo menos insinuar a eternidade da alma. E o método que ele usa para isso é um método que hoje nós ainda consideraríamos bastante rudimentar e incipiente, que é tomar aquela afirmação que pareça a mais forte ou a mais provável e continuar raciocinando, tomando-a como premissa e raciocinar, vamos dizer, a partir dela até chegar à conclusão desejada. No caso, a afirmação mais forte é a de que a alma se parece mais com as ideias ou formas do que com os objetos do mundo exterior. E partindo daí, Sócrates faz uma série de distinções e chega no fim a identificar a alma com as ideias ou formas. Ou seja, a ideia não seria apenas um elemento, né, da mesma espécie do corpo, que se junta com ele mais ou menos, vamos dizer, no mesmo nível, mas é algo que se sobrepõe ao corpo e que lhe infunde a vida. Ela é a condição da vida do corpo. E, como tal, ela não tem nada a ver com a morte do corpo. Ela é estranha à morte do corpo. A conclusão, às vezes, nos parece um pouco forçada, porque ao refutar que a alma fosse apenas uma harmonia, que é uma coisa que tinha sugerido antes, com base nos chamados filósofos físicos, Sócrates lembra que a alma não pode ser uma harmonia porque ela tem a sua própria desarmonia. Ela se luta para se harmonizar. Então, nos parece às vezes um pouco contraditório que as contradições e as mudanças que a alma passa durante a vida possam ser compatíveis com o seu estatuto de ideia ou forma. Esse problema permanece um ponto de interrogação no fim do diálogo. Mas nós nunca podemos esquecer que o procedimento científico da demonstração simplesmente não existia ainda. Aquilo era uma primeira tentativa e Sócrates estava apenas, vamos dizer, depurando os processos argumentativos usuais, que eram os da sofística, e portanto, da retórica, especialmente da retórica eística. Ou seja, a argumentação de Sócrates é um pouquinho melhor do que a dos sofistas, mas ainda deve muito a eles e não tem ainda o estatuto científico que a argumentação terá depois da formulação da lógica ou analítica por Aristóteles. Então não se deve esperar muito desses argumentos de Sócrates. Há muito ainda de sofístico nessas argumentações. Ele está tentando purificar a argumentação, mas ainda está longe de poder dizer que realizou aquilo que estava tentando, né? Então, uma dificuldade que surge no meio do diálogo, no meio, não, nessa parte final do diálogo, é que a luta para a demonstração da imortalidade da alma se cruza e se choca de algum modo com o próprio processo de purificação da alma na vida real. Ou seja, se o indivíduo exige uma prova da imortalidade da alma, é necessário que ele próprio se coloque na condição de, por assim dizer, tomar posse da sua alma imortal. Então, isso quer dizer que a alma não pode aparecer diante dele como um objeto de raciocínio que se torne matéria de prova, porque, de algum modo, esse objeto não está presente para ele ainda. Ele diz que se a alma ainda está muito presa aos objetos sensíveis, está dispersa no mundo corporal, ela, de certo modo, não tomou posse de si mesma. Então, você está tentando fazer uma demonstração sobre um objeto do qual você ainda não tem a experiência nítida, que só será obtida no próprio processo de depuração da alma. Tá certo? Mas ainda nos resta a dificuldade. Se a alma pode passar por esse processo de depuração em vida, então certamente ela não pode ser uma das formas. Então, a conclusão que eu tiro, que me parece que fica insinuada, mas não clara, é que entre os entes corporais e as formas puras, a alma é uma espécie de intermediário. Ela não chega a ser uma das formas puras, embora tenha, vamos dizer, alguma característica de eternidade que pertence às formas puras. Mas também fica a ideia de que essa eternidade é condicional. Quer dizer, que a alma que durante a vida não conseguiu se desvencilhar do apego aos objetos sensíveis, ela, quando morre, ela é devolvida ao mundo dos objetos sensíveis e, por assim dizer, se dispersa, tá certo? Em vários entes, pelo um processo da transmigração. Né? Então você ou passa para o Hades, para a vida eterna, ou você transmigra. Tá certo? E seria o caso de perguntar como que uma das formas eternas poderia transmigrar. Então você vê que a demonstração está ali, ela realmente ela não é satisfatória. Tá certo? Mas há um momento em que, da pura demonstração lógica, você passa para o aspecto da conquista da alma por si mesmo, da conquista da eternidade. Tá certo? Então, o que era demonstração se torna, de algum modo, um ato de vontade e uma escolha. Na hora que Sócrates decide, né, torna claro ali que ele não vai se atemorizar durante a morte, que ele espera realmente a eternidade, por assim dizer, nesse instante, como Sócrates assume a eternidade, dá a impressão que a eternidade começa a se realizar efetivamente naquele momento. Então, é o mesmo que dizer que esta questão, tal como está colocada neste diálogo, ela não tem uma solução teórica satisfatória. Embora os ouvintes todos concordem com a demonstração de Sócrates de que a alma é uma das formas, e estão ali aparentemente persuadidos. Porém, nós temos 2.400 anos de experiência depois disso. Muita água rolou, tá certo? Então, pelo menos para nós hoje em dia, essa demonstração não nos parece suficiente. Por outro lado, quando Sócrates diz que tudo quanto a alma leva para o outro mundo é a sua educação e sua instrução, tá certo? Isso evidentemente é uma coisa que terá uma ressonância gnóstica formidável. Em nenhum momento aparece ali a ideia de um Deus doador da imortalidade. Né? A impressão que a imortalidade faz parte, sob um aspecto faz parte da definição da alma, porque ela é uma das formas. Por outro lado, é uma conquista que a própria alma opera através da prática da filosofia e da aquisição de conhecimento. Né? Tudo isso nos parece bastante insatisfatório do ponto de vista cognitivo, e o que sobra mesmo no fim do diálogo é o exemplo moral de Sócrates, que ingere, né, ali a cicuta sem nenhuma hesitação, tá certo? E ainda consola os outros, né? Porque na hora que ele bebe o primeiro gole, as pessoas se tocam de que ele vai morrer mesmo, tá certo? Embora já soubessem disso. Então começam a chorar, e ele diz: bom, nós mandamos as mulheres embora e agora vocês vão ficar aí chorando como mulheres, que esculhambação é essa? Né? Então, entre a demonstração, por assim dizer, metafísica da imortalidade, tá certo? E o exemplo da alma que assume a imortalidade, existe uma espécie de tensão que não fica, não é perfeitamente resolvida, nem eu creio que poderia ser, né, no quadro da cultura grega. Essa questão da imortalidade supõe outros dados que só vieram a aparecer muito tempo depois. Não é isso? Mas, de qualquer modo, como uma tentativa de exploração do território, ainda é a coisa é de uma nobreza e de uma elevação fora do comum. Né? Então, eu creio que este diálogo ele termina de uma maneira moralmente muito decisiva, tá certo? Mas metafisicamente ambígua. Né? Ainda não sabemos se a imortalidade foi provada ou não. Tá certo? Vocês viram que o personagem Deus ou deuses aparece sempre de uma maneira evanescente, só no fundo do diálogo. Né? Então, os deuses são apenas os habitantes do mundo para onde a alma irá. Eles não são em nenhum momento mostrados como forças agentes que criam a alma e lhe dão a imortalidade. Tá certo? Então, a coisa toda transcorre numa luta entre a alma e o mundo corporal, né? Onde Sócrates distingue, por assim dizer, três etapas nessa investigação. A primeira etapa desenvolvida pelos filósofos físicos, né, que viam a alma e o corpo como elementos, quase que espécies do mesmo gênero, distintas entre si, mas existindo, por assim dizer, no mesmo plano. E esse enfoque, segundo ele, leva a uma série de contradições. Depois, Anaxágoras introduz a noção da mente ou do espírito como formador da realidade, mas diz Sócrates, Anaxágoras diz isto, mas no curso da análise concreta do problema da imortalidade, ele não leva o seu próprio argumento em conta e acaba recaindo, né, nas contradições dos filósofos físicos. Né? E, finalmente, uma terceira etapa inaugurada pelo próprio Sócrates, onde os métodos dos filósofos físicos são completamente abandonados e se parte para uma análise a partir já num nível puramente metafísico, tá certo? Onde a identidade da alma e das formas é tomada como hipótese, e como a hipótese mais forte, e todos os fatos que são abordados em seguida conferem com isso, de modo que fica mais ou menos provado que a alma é uma das formas, com a ressalva de que há esses probleminhas que eu disse para vocês. Né? Então, ao longo de toda a obra do Platão, você vai encontrar esses argumentos falhos, tá certo? Mas falhos, mas certamente muito melhores do que existia antes entre os sofistas. Então, Platão faz um upgrade. Mas, em toda a obra de Platão, o que vale nunca são os argumentos, tá certo? Os argumentos muitas vezes hoje nos parecem forçados e até sofísticos. Né? E só comparando com o que havia na cultura grega ali da época é que você vai notar o formidável upgrade que a técnica platônica representou. Por exemplo, quando Sócrates parte da sentença, da afirmação mais provável, mais forte, tá certo? E vai em seguida tirando conclusões dela, ele o faz de uma maneira sistemática, pela ordem, né? E o fato mesmo de haver esta ordem já o distingue dos argumentos sofísticos, que são coisas assim, são como que ideias brilhantes separadas umas das outras, sem nenhuma consistência interna. Quando nós vemos essas falhas da argumentação platônica, isto aí já era no ano 400 a.C., então nós entendemos como é lenta e problemática a conquista da ordem, tá certo? Dos pensamentos pela mente humana. Quando você vê um gigante como Platão ainda arranhando os princípios da demonstração e tendo que apelar de vez em quando a certos subterfúgios verbais, e depois nós comparamos isso com o rigor e a amplitude sistêmica da lógica de Aristóteles, você vê que isso aí não foi fácil de conquistar. E se não foi fácil de conquistar historicamente, também não é fácil nas nossas vidas. Não é isso? Então, a nossa tendência de raciocinar a partir de impressões criadas por palavras, né, sem saber exatamente a que objeto de experiência essas palavras correspondem, é uma coisa com a qual nós temos que lutar pelo resto das nossas vidas. Você vê que o Paul Friedlander, ele nota que quando você começa a falar da alma e das formas, você não tem Sócrates e Platão não tem um vocabulário apropriado para isso, né? Então eles usam de figuras de linguagem, né? Como, por exemplo, eles falam de participação, quer dizer, você participa, o ente corporal participa das formas, tá certo? Mas você veja, participar é uma palavra formada da ideia de parte, né? E é evidente que o ente concreto não é uma parte das formas, né? Ou então usa a expressão como comunhão, né? Aquilo que é comum, koine, né? É uma metáfora tirada da sociedade humana. Então, quer dizer, se nós não temos palavras apropriadas para designar os entes dos quais nós estamos falando, então nós nos aproximamos desses entes através de semelhanças e diferenças. Não é isso? Há algum ponto onde nós possamos nos livrar totalmente dessas aproximações, dessa linguagem imprecisa? Né? Me parece que não, porque muitos anos mais tarde, Santo Tomás de Aquino dirá que a própria estrutura do ser, que vai desde o ser eterno, absoluto, até os entes mais transitórios e evanescentes do mundo físico, é uma estrutura analógica. Ou seja, o ser não é unívoco, o ser não pode ser predicado de todos os entes no mesmo nível e da mesma maneira. Não é a mesma coisa quando você diz que uma formiga é e que Deus é, tá certo? Mas também ele não é totalmente equívoco, isto é, não é que o ser tenha um sentido quando você usa ou emprega para designar uma formiga e outro sentido para quando você emprega para falar de Deus. Ou seja, não há nenhuma uma identidade e nenhuma diferença entre o ser que é predicado de um e o ser que é predicado do outro. Mas há uma analogia. Ora, analogia, nós sabemos que é uma mistura mais ou menos indistinta de semelhanças e diferenças. E para você poder descascar todas as semelhanças e diferenças e reduzir, então, o conceito às doses precisas de equivocidade, de univocidade que o compõe, você estaria, então, negando a própria noção de analogia. Em suma, a conclusão aí é aquilo que disse um funcionário de museu, a Goethe, quando ele estava visitando um museu na Itália, e viu que as pinturas estavam todas fora de ordem cronológica, e o camarada disse: queste cose hanno bisogno di un po' di confusione. Quer dizer, essas coisas precisam de um pouco de confusão. Não. Então, isso designa que, quer dizer, que nós aí devemos procurar, vamos dizer, a verdade, não necessariamente a clareza, não é isso? Há um poeminha, um haikai, de Antônio Machado, que diz: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Na minha solidão eu vi coisas muito claras que não são verdade. Quando, muito mais tarde, Descartes vai adotar o critério da claridade e nitidez como critério da verdade, isso terá consequências absolutamente devastadoras para o mundo cultural e histórico de modo geral. Ou seja, aquilo que na sua mente você concebe de uma maneira muito clara, só expressa no fim da coisa, das contas, a relação entre dois conceitos, e não necessariamente entre as coisas correspondentes. Então, por outro lado, as coisas correspondentes que nos aparecem no mundo da experiência externa e interna, elas não nos aparecem necessariamente nem com essa claridade e nem com essa nitidez, de maneira que, em vez de poder jogar com conceitos muito bem arrumadinhos, frequentemente nós temos que continuar lidando com fantasmas, no sentido grego da palavra, quer dizer, com imagens que nós temos, quer dizer, as imagens estão perfeitamente claras, mas nós não conseguimos dizer claramente o que elas são. Afinal de contas, dizer o que uma coisa é, né, é descobrir qual é a sua espécie, tá certo? E a sua espécie, por sua vez, só diferencia de outra espécie, de outras espécies, dentro do quadro geral de um gênero. Então, isso quer dizer que você conseguir ter um conceito, às vezes, implica que você tenha muitos outros. Quer dizer, você vai passar de um mundo de percepção de objetos para um mundo de ordenação de gêneros e espécies. É uma coisa completamente diferente, tá certo? E aí, vamos dizer, o número de confusões e dificuldades que aparece é uma coisa assim, realmente de assustar. Tá certo? Se nós sabemos desde já que nem sempre podemos obter a clareza nessas coisas e que a clareza nem sempre significa verdade, então é claro que quanto mais nós forçamos para obter determinadas respostas, tá certo? Maior a possibilidade de confusão. Não é isso? Então, o próprio desejo de conhecimento aí se torna uma coisa ambígua. Tá certo? E quando nós lemos esses diálogos de Platão, nós vemos a confiança que aqueles indivíduos todos que cercavam Sócrates tinham no poder da fala e no poder da argumentação, era uma coisa realmente muito perigosa, tá certo? Que, de certo modo, induzia à criação de argumentos artificiais ou artificiosos que, no entanto, os satisfaziam, né? Só muito mais tarde é que a consciência que os seres humanos têm da própria fragilidade da sua inteligência se tornará mais viva no instante em que, com o advento do cristianismo, a luta da alma contra o seu próprio pecado lhe mostrará mil vezes a sua impotência. Esta é uma experiência que os gregos não tinham. Isso quer dizer, longe de você perguntar sobre a estrutura do cosmos ou a criação do mundo, etc, etc, você vai fazer um teste, diz, bom, mas eu posso dominar todos esses objetos de dimensão tão espetacular, por que que eu não posso dominar a mim mesmo, os meus próprios conteúdos, por que que eu não posso compreender e enxergar claro nos próprios conteúdos da minha alma? Descartes vai jogar fora esse problema no instante em que ele decretar que a imaginação é uma faculdade meramente corporal e que os produtos dela são mera confusão e que devem ser isolados, tá certo, do mundo do conhecimento científico. não existe nenhum objeto de desejo no mundo que possa nos induzir à prática do mal, tá certo? Que não obtenha algum poder em nós através da própria imaginação. Ou seja, se o objeto que eu quero desaparece da minha imaginação, eu simplesmente não o quero mais. Por exemplo, se eu vejo que existem pessoas que são muito ricas e poderosas, eu quero ter mesmo a riqueza e poder, eu digo, bom, se eu não pensar mais nisso, eu esqueço que eu quero isso e vou pensar em outra coisa. Então, não podemos esquecer que, segundo Aristóteles, imaginação e memória são a mesma função. Isso apenas, nos dois casos, se trata de produzir imagens. Imagens que podem ser visuais, ou acústicas, ou tácteis, qualquer coisa assim. Só que num caso, vamos dizer, você combina livremente essas imagens e no outro caso, você tenta combiná-las da mesma maneira como elas aparecem nos sentidos. Então, eu agora que estou vendo uma árvore, eu posso fechar os olhos e tentar lembrar esta árvore mais ou menos na mesma posição que ela estava com relação às outras árvores, ou posso, imaginativamente, tirar uma árvore daqui e botar lá no meio da rua, por exemplo. Então, num caso é memória, no outro é imaginação, mas é a mesma faculdade. Então, a memória e a imaginação é que movem a nossa conduta, na medida que mostram os objetos que nós queremos ou que nós desejamos evitar. Eles mostram os nossos desejos e os nossos temores. E, justamente, todo o problema da conduta humana e todo o problema do domínio ou falta de domínio que eu tenha sobre mim mesmo vem, então, da memória e imaginação. Então, se eu faço como Descartes e coloco isto entre parênteses, como se não existisse ou como se fosse irrelevante para a vida moral, bom, está resolvido o problema, está resolvido somente em palavras. E daí que surge, por exemplo, quando Descartes constitui aquele sistema das ciências, todo ele baseado em noções claras e distintas, quando nós arranhamos um pouquinho a casca desse sistema, nós vemos que não está nada claro nem distinto desde o começo da concepção até o fim. Vocês acabam, muitos aqui acabam de ler o livrinho sobre Maquiavel e vocês têm uma ideia, tá certo, do que pode ser a confusão, na cabeça de um dos gurus da modernidade. Mas agora nós estamos preparando outro livro sobre Descartes e eu digo, aí é que vocês vão ver o que é confusão. Tá certo? Quer dizer, o demônio que se apossou da cabeça de Maquiavel, era apenas um daqueles demoninhos, de desenho animado. Quando você entra no Descartes, olha, aí o negócio se torna assim, um abismo. E é curioso que a gente relendo, por exemplo, o livro do Marcel Guéroult, que é um grande livro, sem dúvida, que é uma análise do texto do Descartes, uma recomposição do argumento de Descartes pela sua ordem lógica. Descartes diz que ele se gaba até disto de que na exposição que ele vai fazer, ele não vai seguir a ordem das matérias, como se fazia nas sumas medievais, quando você pega um assunto, por exemplo, Deus, os anjos, o mundo, o homem, e esgota o que tem a dizer sobre cada um desses temas. Ele disse, isso não é possível para mim, porque eu quero que tudo esteja rigorosamente demonstrado. Então, eu não posso seguir a ordem das matérias, mas eu tenho que seguir a ordem das razões, ou seja, a ordem dos fundamentos. E a ordem dos fundamentos não coincide com a ordem dos assuntos. Então, ele vai seguir não o modelo das sumas, tá certo? Mas o modelo geométrico, o modelo de Euclides, tá certo? Então, vocês, muito bem, então isso quer dizer que nós vamos poder controlar cada passo deste raciocínio. Entendeu? Muito bem, claro, você poderá controlar cada passo desse raciocínio se você isolar os conceitos que Descartes está dando dos seus objetos correspondentes na experiência. Mas se por um minuto você pergunta de que Descartes está falando, não conceptualmente, mas no mundo da experiência, pronto, aí se abre um abismo que não acaba mais. nós ontem estávamos aqui, eu e a Liuba estávamos aqui corrigindo alguns textos antigos que eu escrevi sobre Descartes, corrigindo, aumentando, complementando, etc., para fazer daquilo um livro, ou como parte do livro da paralaxe cognitiva, ou talvez até um livro único sobre Descartes, que já seria a parte, a paralaxe cognitiva é uma parte da mentalidade revolucionária, Descartes e o Maquiavel são partes da paralaxe cognitiva. Então, talvez esse assunto Descartes ele vá crescendo tanto que ele exija um volume independente. Quando nós vemos o primeiro passo da investigação de Descartes, que é a dúvida, nós passamos rapidamente sobre isso, porque nós estamos acostumados com a ideia de que ter dúvidas é normal, ter certezas é que é uma coisa difícil, não é isso? Então, mas isso evidentemente é só uma crença. E se nós levamos por um momento a sério, com relação ao próprio Descartes, o preceito do Descartes, de que nós não devemos aceitar nada que não seja evidente, e aplicamos isto ao próprio método da dúvida, nós vemos que não existe nada de evidente ali e que a coisa é de uma complexidade extraordinária, a começar pelo fato simples, fato que você verificará não lendo Descartes ou reconstruindo a ordem das razões, como Marcel Guerou, mas fazendo uma coisa que Marcel Guerou nunca fez e que acho que nenhum professor nunca fez, que é tentar aplicar o método de Descartes na realidade. Então, tente uma vez na sua vida colocar em dúvida todos os seus conhecimentos. Tente. Isso é manifestamente impossível. Impossível. Não é possível você colocar nada em dúvida se instantaneamente você afirmar alguma outra coisa. Por exemplo, se eu duvido que existam discos voadores, eu estou afirmando que existe um negócio chamado existência, que é certamente muito maior do que discos voadores. Se eu não acredito em existência, eu não posso colocar dúvidas sobre discos voadores. Eu digo, peraí, como que Descartes não percebeu isto? Como que ele não percebeu que não existe dúvida geral? E, no entanto, grandes comentadores, grandes estudiosos do cartesianismo passam em cima disso como se não fosse problema algum. Por exemplo, se você coloca algo em dúvida, você está afirmando no mesmo ato que há um processo temporal da dúvida. Porque se a dúvida durar apenas um instante infinitesimal, você não se lembra dela no instante seguinte. Não é assim? Então, quer dizer, eu tenho que perseverar no estado de dúvida. Ora, para perseverar no estado de dúvida, é absolutamente necessário que o meu eu tenha uma continuidade no tempo. Ou seja, eu continue existindo. E isto é incompatível com aquilo que diz Descartes, quando ele enuncia o cogito, dizendo, cogito ergo sum, penso, portanto, existe, ele diz, esta ideia é verdadeira naquele instante em que eu a penso. Eduardo, ela não poderia ser verdadeira no instante em que eu a penso se você não tivesse continuado a existir enquanto eu, unitário e substantivo, tá certo? Durante o processo da dúvida até a conclusão. Daí, a conclusão que eu cheguei, a dúvida de Descartes não é uma dúvida real, é conceito de dúvida. É apenas um conceito. Não é uma dúvida efetivamente pensada. Não é possível pensar a dúvida como Descartes pensa. Eu digo, como é que durante 4 séculos as pessoas vêm, vamos dizer, aceitando a afirmação de Descartes, de que ele fez isto ou aquilo, de que ele colocou tudo em dúvida, e não apareceu um sujeito, um único, para dizer, não, você não fez isso. Isto não se pode fazer, isso é impossível fazer. Se você diz que fez o impossível, então, das duas, uma, ou você não fez nada e está mentindo, ou você fez alguma coisa a qual você deu esse nome. E que coisa é essa? Eu digo, ah, então aí está o verdadeiro método de Descartes, que ele não descreve em parte alguma, e que nós vamos ter que escavar para descobrir qual foi. Ou seja, a descrição que ele faz é uma construção lógica, uma construção narrativa, tá certo? Que nem mesmo resume o que se passou efetivamente, mas que a substitui por um modelo claro e distinto. Substitui por um modelo claro e distinto um negócio que, quando você vai examinar, é de uma nebulosidade completa e é uma confusão dos diabos. E, nesse instante, precisamente, se inaugura a paralaxe cognitiva. Veja, esta paralaxe não estava presente em Sócrates. Se você examinar o Fédon, você vê que, às vezes, os argumentos dele são artificiais e até artificiosos, mas ele sabe disto. Ele sabe que ele está falando de uma coisa que ele não consegue expressar completamente. Então, ele se serve de argumentos não como verdadeiras provas, mas como ilustrações analógicas de algo que ele sabe que é inapreensível, mas que é inapreensível em palavras, que é inapreensível conceptualmente, mas que é uma experiência que todas aquelas pessoas têm. Então, quer dizer, a exposição de Sócrates, ela é mais nebulosa, mas ela corresponde a uma experiência verdadeira. Ela é nebulosa porque ele não tem o aparato verbal e conceptual necessário para tornar claro e distinto aquilo que realmente não é claro e distinto. Ao passo que Descartes constrói, vamos dizer, uma exposição clara e distinta que encobre, e faz desaparecer uma experiência que não é clara nem distinta, mas que certamente foi a experiência verdadeira. Então, essa coisa de você encobrir a experiência com uma construção verbal, e em seguida a sua construção verbal passa a ser exposta e discutida como se fosse a sua filosofia, é isso aí que eu chamo a paralaxe cognitiva. Está entendendo? Ou seja, não existem instrumentos conceptuais nem verbais para descrever certas coisas que todos nós sabemos. Ou seja, a possibilidade da nossa comunicação não se fará na base de conceitos claros e distintos, mas se fará na base do reconhecimento e da confissão de experiências nebulosas e confusas que todos nós temos. Então você vai apelar ao testemunho de outras pessoas, que também não terão expressões claras e distintas para descrever o que se passou, mas que, de algum modo, sabem do que estão falando. Ora, toda a nossa convivência, absolutamente toda ela, é baseada na comunidade dessas experiências que nós não sabemos explicar. Então, como nós sabemos do que estamos falando? É muito simples, nós sabemos do que estamos falando porque a nossa experiência consiste disso. Nós estamos no meio desta confusão, nós estamos no meio desta nebulosidade. Ela é a nossa vida. Então, eu não preciso ter o domínio intelectual da coisa para poder indicar para os outros aonde está esta coisa e do que estou falando. É como se, de repente, por exemplo, você começasse a ouvir um monte de gritos e tiros e explosões, etc, etc. Bem, você não sabe o que está se passando, mas você sabe que você está no meio daquilo. E todas as outras pessoas também estão, nenhuma delas está entendendo, mas todas têm a experiência. Então, a comunidade de experiência é uma coisa. E a comunidade, quer dizer, da intelecção clara é outra completamente diferente. Então, mais vale, vamos dizer, uma narrativa ou exposição baseada no apelo à experiência obscura e nebulosa que é compartilhada por todas, do que a construção, vamos dizer, de um sistema claro e distinto que encobre a natureza dessa experiência em vez de descrevê-la e revelá-la. Está entendendo? Então, você vê aqui, a conquista dos meios de exposição clara e distinta é um negócio que leva muito tempo. Quando você vê o trajeto dos primeiros filósofos pré-socráticos até Sócrates e Platão, você vê que houve um certo progresso. Quer dizer, o que Sócrates diz já não é tão obscuro e confuso, né, quanto o que dizia Tales de Mileto ou Empédocles, né, onde você nunca sabe se eles estão falando de coisas do mundo material, de símbolos, de entidades do outro mundo. E de Sócrates e Platão até Aristóteles você tem mais um progresso. Tá certo? Mas você vê que Aristóteles deixou sem resolver a principal questão da sua filosofia, onde ele diz que tudo que existe, existe sob a forma de substâncias individuais. Não há existência genérica. E, por outro lado, ele diz que só existe ciência do genérico. Então, isso quer dizer que entre o mundo da realidade e o mundo da ciência sempre existe uma tensão, nunca um é perfeitamente adequado ao outro. Isso não quer dizer que nós não saibamos nada, mas quer dizer que uma certa inadequação do conhecimento inevitável. Do conhecimento científico, quer dizer, não do conhecimento empírico que nós temos no dia a dia, cuja dose de nebulosidade é compartilhada com os outros, o que permite que nós nos comuniquemos perfeitamente bem sobre coisas que nós não sabemos o que é. Então, você imagina, por isso, quantas vezes não acontece? Nós temos passado, às vezes, por alguma situação psicológica muito confusa e angustiante, é isso? E que nós começamos a contar para uma outra pessoa, mostrar como nós estamos perdidos no meio daquilo, e outra pessoa reconhece, porque ela diz que já passou pela mesma coisa. É? Nenhum de nós sabe exatamente do que está falando. Mas esta experiência confusa e inapreensível é comum a duas pessoas. O que significa que é possível conversar a respeito sem ter o domínio intelectual. Ora, o esforço de conhecimento científico é precisamente um esforço de dominar intelectualmente o objeto através de conceitos claros e estáveis. Mas é justamente na hora que você constrói os conceitos claros e estáveis que você cria um segundo problema, que é o da tensão entre uma existência que é sempre composta de entes individuais e uma ciência que é sempre composta de conceitos gerais. De modo que entre o mundo real e o mundo da ciência terá que se introduzir, vamos dizer, como elo de ligação, o pensamento analógico ou discurso poético capaz de transformar, através da escala dos símbolos, de criar uma vaga ligação entre a experiência e os conceitos da ciência. Isso quer dizer que é o nosso entendimento poético, por assim dizer, das ciências que dará a elas a única consistência real que elas podem ter. Fora disso, elas serão coisas tão abstratas e genéricas quanto um cálculo matemático que não vem acompanhado, vamos dizer, da designação da realidade a que eles correspondem. Então, essa tensão, se não é reconhecida como tal, se não é aceita, quer dizer, se você pretende que o seu conhecimento científico, o seu domínio intelectual da coisa, consiga apreender os objetos da realidade com a mesma claridade e nitidez com que apreende as relações entre os conceitos, já está instalada a paralaxe cognitiva. Isso quer dizer que a paralaxe cognitiva, ela deriva imediatamente do sonho ou ambição de possuir uma ciência universal. E essa ambição, ela está presente não somente em Descartes, mas está presente em Bacon, em todos os pensadores daquela época, que visavam a alcançar dois ou três princípios gerais, desde os quais todos os fatos e manifestações da natureza pudessem ser deduzidos. É uma ambição que está presente até hoje, tá certo? Mas que hoje em dia somente meia dúzia de malucos ainda acreditam nisso, né? Parece que o Stephen Hawking acredita, né? Mas ele diz, então quais são afinal de contas esses princípios, né? E deduza desses princípios, né? Se você pode deduzir tudo deles, tudo que acontece na natureza, então deduza dos princípios o fato de que o Stephen Hawking agora está explicando esses princípios. Existe algum princípio físico do qual se possa deduzir que o indivíduo vai fazer isso ou aqui naquele momento? Não, se não pode, então significa o seguinte, a sua ciência vale, vamos dizer, para o genérico. Mas acontece que, aí voltamos ao problema de Aristóteles, você tem uma ciência do genérico e tudo que existe só existe como substância individual. E Aristóteles não resolveu esse problema e nós mesmos não resolvemos até hoje. E provavelmente certamente não resolveremos nunca. Por quê? Porque isso faz parte da estrutura da realidade. Está entendendo? Então, é por isto que quando nós lemos algo como o Fédon, nós ficamos insatisfeitos com a demonstração. Mas sabemos que algo de profundamente verdadeiro e de importante está sendo dito ali. Embora não saibamos exatamente traduzir isso em nossas próprias palavras. Quando nós vemos tudo o que se descobriu depois a respeito da imortalidade da alma, quer dizer, nós vamos ver desde a revelação cristã, tá certo? Até essas experiências de estado de morte próxima, essa coisa toda que estivemos contando no curso da imortalidade, nós vemos que, de certo, Sócrates estava na pista de uma coisa perfeitamente real, com instrumentos profundamente inadequados. Mas quem diz que os nossos instrumentos ainda são adequados? Por exemplo, para você compreender a alma como uma das formas, ou seja, a alma como uma forma eterna, que está lá na mente de Deus, tá certo? O que você está perguntando? Você está perguntando, quem sou eu perante Deus eternamente, ou seja, antes mesmo de eu existir, e depois pelos séculos dos séculos. Não é isso? Então, você está tentando pensar isso com instrumentos que você não captou só da sua alma, mas com instrumentos que vêm do seu próprio corpo. Mutável e mortal. E mortal. Portanto, você já tem aí uma tensão entre a pergunta que você está fazendo e os instrumentos cognitivos de que você dispõe para responder. Você não pode obter uma resposta final disto, porque isso seria a mesma coisa que em estado mortal você ter um domínio completo da existência e consistência de um ente imortal, que é você mesmo. Não dá para fazer isso, né? Então, é a mesma coisa você dizer, bom, só a alma imortal pode conhecer a alma imortal. Mas acontece que, enquanto estamos em vida, nós não pensamos e não conhecemos só com instrumentos da alma imortal, mas com instrumentos que nós tiramos da vida dos sentidos. E que só tem com, vamos dizer, a verdadeira consistência da alma imortal uma relação analógica. Então somos obrigados a recorrer a figuras de linguagem, e com figuras de linguagem nós nunca provamos nada definitivamente. Não é isso? Esses estudos sobre o estado de semelhante à morte e essas viagens ao céu, como desse menino Colton Burpo, elas nos colocam a mesma objeção que foi colocada a Sócrates, por Sebes, aliás, por Simias. Bom, você provou que a alma é um pouco maior que o corpo, é independente do corpo, mas você não provou que ela vai durar para sempre. Hã? Então, nós podemos parar o debate neste ponto. Flora, nós não estamos aqui querendo provar a imortalidade da alma. Nós estamos provando algo muito mais modesto, porém muito mais decisivo. nós estamos provando que você não pode, de maneira alguma, afirmar a mortalidade da alma junto com a mortalidade do corpo. Para os fins que nós nos propusemos, isto é mais do que suficiente. Ou seja, a ideia de fazer da alma um subproduto do corpo, um efeito do corpo, não, isso está, eu acho que está enterrado para sempre. Está certo? Se a alma vai durar eternamente ou não, falo, bom, este é outro problema. Né? Está certo? E deve ser enfocado por outros métodos completamente diferentes. Então, você percebe que a prova da eternidade de alguma coisa só pode ser obtida num campo puramente lógico e conceptual, não experimental. Por exemplo, eu posso ter uma prova experimental da minha própria imortalidade? Eu digo, bom, demoraria pelos séculos dos séculos. Então, não há prova experimental. É certo? Se não há prova experimental, então não há prova efetivamente. Existe apenas a refutação do contrário. Então, isso aí é o máximo que nós podemos chegar. Porém, o fato de você descobrir que a alma é superior ao corpo, que ela transcende o corpo, né, ela automaticamente modifica a sua perspectiva nesta vida mesmo. Não é isso? Porque você sabe que todos os estados, sentimentos, sensações, pensamentos que você teve são transitórios, eles vêm no tempo e desaparecem. Mas, como dizia Guillaume Apollinaire, les jours s'en vont, je demeure. Os dias vão e eu fico. E é isto que fica, é que você sabe que é, vamos dizer, a sua alma. A sua alma, ou seja, a sua verdadeira constituição objetiva, real, perante a eternidade. Isso não implica necessariamente que você próprio seja eterno, mas implica que você tem uma identidade perante a eternidade. Essa identidade não é apreensível, tá certo? Na experiência humana, mas ao mesmo tempo nenhuma experiência humana é possível se você negar totalmente a presença dela. Ou seja, ela é como as tais das formas a priori do Kant, embora não seja a forma a priori, é apenas uma comparação que eu estou fazendo. Quer dizer, é algo que está anterior à experiência, algo do qual a experiência depende, que não, algo que não é, por sua vez, objeto de experiência, mas que determina a possibilidade da experiência e que está lá o tempo todo, enquanto a experiência se desenrola. É assim que conhecemos a nossa identidade. Porém, esta identidade pode ser conhecida, pode ser revelada a nós, tal como aparece refletida apenas numa eternidade abstrata, eternidade no sentido de, vamos dizer, sentido provisório, vamos dizer, tempo sem fim, tá certo? Ou ausência de limite de tempo. Qual seria a forma da minha identidade se vista no espelho apenas dessa eternidade abstrata? Seria apenas de uma duração sem fim, mas qual é o conteúdo dessa duração? Não tem conteúdo. Né? Então, não pode ser isso, de certo, a imortalidade da nossa alma. Porque se é a imortalidade da alma pessoal, tá certo? Então deve haver nela algum traço pelo qual eu possa ser reconhecido. E a mera duração infinita, lamento muito, mas é demasiado anônima para se parecer comigo no que quer que seja. Então, isso quer dizer que se existe uma perduração da alma para além da morte do corpo, e nessa perduração não existe apenas uma duração abstrata, mas existe a continuidade de uma pessoa autoconsciente, uma pessoa que sabe, que percebe, que fala e que tem comunicação com os outros. Tá certo? Então, é evidente que, como espelho no qual esta alma vai se reconhecer, não basta o puro conceito da eternidade abstrata, Tá certo? Mas há a necessidade de uma outra pessoa na qual ela se reflita. Uma pessoa também capaz de dizer eu, capaz de perceber, de sentir, de entender. Não é isso? Então, é claro que um começo de percepção vaga do que possa ser a perduração da alma pessoal após a morte só se torna possível com a entrada em cena de um Deus pessoal que fala com você. Está entendendo? Senão você fica como um personagem de teatro retirado do texto da peça. Vocês imaginam o que seria Otelo se você apagar da peça a Desdêmona, o Iago, os soldados todos, a corte? Não sobrou nada, sobrou só Otelo sozinho. Mas quem que Otelo vai matar, meu Deus do céu? Então, o drama do Otelo desapareceria imediatamente. Isso quer dizer que a alma humana ela só se conhece em face de outras almas. Porém, todas as almas com as quais nós nos confrontamos aqui são as de pessoas mortais. Tá certo? Então, eu só posso, nessas condições, ter uma identidade mortal e transitória, como a das pessoas que eu conheço. Não é isso? Pessoas que mudam, às vezes, da água para o vinho. O sujeito é seu amigo um dia, no dia seguinte não é mais. Não é isso? O sujeito parecia honesto, daqui a pouco ele bateu sua carteira, sua mulher pareceu honesta, daqui a pouco chega lá, está ela dormindo com o leiteiro na cama e assim por diante. O mundo é cheio de surpresas. Então, certamente, esse não é o conhecimento que a alma imortal tem de si mesma. Então, a alma imortal só pode se conhecer tendo como espelho outras almas imortais. Mas bastariam outras almas imortais na mesma condição e da mesma estatura dela? A mim me parece que não. Porque, como se diz, essas almas imortais, elas participam da eternidade, mas elas não são eternas, elas nasceram num certo momento. Não é isto? Então, elas não têm em si a eternidade, elas apenas participam de algum modo. Participam da eternidade de algum modo misterioso. Então, se a própria eternidade não aparece perante mim sob a forma de uma pessoa com quem eu possa falar, eu não posso ter nenhuma ideia da minha alma imortal. Aliás, ideia posso ter. O que eu não posso ter é um vislumbre. Eu posso ter uma ideia abstrata. Tá certo? Então, isso quer dizer que, anteriormente ao cristianismo, um estudo efetivo da imortalidade da alma era impossível. E Sócrates fez até melhor do que dava para fazer. Não é isso? Então, leve em conta isto. Um vislumbre mais ou menos satisfatório do que possa ser a imortalidade da alma só é possível quando você se imagina perante o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que Ele te constituiu, Ele te instaurou, por assim dizer, e que Ele garante a sua imortalidade. Tá certo? Porque fez dela a própria condição da sua existência. Fora disso, vamos dizer, a imortalidade é apenas um conceito vago. Como é vago o conceito que o próprio Sócrates tem da sua existência da alma após a morte. Então, eu creio que com isso nós fechamos aí o comentário do Fédon. Vamos fazer um intervalinho e voltamos daqui a pouco. Então vamos continuar aqui. Aqui vem a pergunta. Carlos Alberto pergunta: dada a fecundidade da sua metodologia na investigação sobre o enigma Maquiavel, O senhor recomendaria essa mesma metodologia para o estudo de todo e qualquer filósofo? Ou seria ela falha em algum caso? E, sendo possível aplicá-la de modo geral, como o senhor resumiria essa metodologia? Seria a perfeita articulação das partes que envolvem a unidade do conhecimento na unidade do consciência, ou seja, a plena articulação entre investigação e realidade? E, bom, aí, na verdade, você fez duas perguntas. Existe, como princípio geral de toda e qualquer investigação, vamos dizer, a articulação de investigação e realidade, ou seja, a neutralização da paralaxe cognitiva, esse é um princípio geral que tem que ser usado sempre. Quer dizer, não adianta eu pegar a filosofia do seu fulano, colocar na minha frente como se fosse um objeto, tá certo? E tentar descrevê-la da maneira mais clara e límpida possível, como fez aí o Marcel Guéroult com a filosofia de Descartes, se eu não tenho imediatamente a consciência do que aquilo está representando para mim naquele mesmo momento. Né? Porque, afinal de contas, eu não sou um sujeito universal abstrato, eu sou uma pessoa concreta, vamos dizer, com as minhas limitações e com o interesse específico que eu tenho naquilo. Se o único interesse que eu tenho na obra de um filósofo é estudá-lo genericamente, porque ele faz parte do programa, ou porque ele é importante, né? Então, isso é o mesmo que dizer, eu não sei por que eu estou estudando esse camarada, eu não sei o que eu estou buscando ali, tá certo? Então, a minha observação pode se tornar muito errática, né? Eu olho para qualquer direção, quer dizer, eu tenho que saber o que eu estou procurando também. Porém, o método específico que eu usei no Maquiavel só se justifica no caso do Maquiavel, por quê? Porque eu sei que existe um debate maquiavélico ao longo dos tempos, e sei que existe, vamos dizer, a divergência, quer dizer, partir da existência de dificuldades e contradições historicamente reconhecidas, quer dizer, que existem inúmeras interpretações de Maquiavel, que elas são conflitantes. Bom, é um dado histórico que, logo no começo dos seus estudos de Maquiavel, você já percebe. Praticamente não tem nenhum autor que não tenha escrito algo sobre Maquiavel para refutar o que algum outro autor disse de Maquiavel. Então, a existência histórica do problema já é uma coisa reconhecida. Isto não pode servir tanto com relação, por exemplo, a Descartes, porque não há um problema cartesiano universalmente reconhecido como há um problema do Maquiavel. Ao contrário, pelo menos a imagem popular de Descartes que aparece nos manuais elementares de filosofia não é essa. Não é a de um abismo de dificuldades. Ao contrário, tá certo? Você vê que até a palavra cartesiano se incorporou no vocabulário corrente como sinal de uma coisa clara, organizada, racional, etc, etc. Então, ao contrário, eu quando entrei no Descartes, eu não tinha nenhuma expectativa de encontrar dificuldades e confusões. Ao contrário, no começo ali do discurso do método e também nas meditações de filosofia primeira, ele promete que vai explicar tudo direitinho e que vai desfazer todas as dúvidas. Quer dizer, as dúvidas apareceram, as dificuldades apareceram na precisa medida em que eu, de certo modo, ingenuamente, tomei Descartes literalmente a sério e disse, eu vou fazer isso que ele fez. Não é isso? E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu não estava estudando isso por um motivo escolar. Quer dizer, eu estava buscando a minha própria orientação intelectual. Né? Então, se o sujeito me promete que ele vai botar ordem na minha confusão, eu falo, bom, eu fico todo contente e espero que ele realmente o faça. Só que daí eu vi que a coisa piorou e piorou e piorou e foi piorando cada vez mais, tá certo? E foi somente quando muito mais tarde eu li esse livro do Maxime Leroy, Le Philosophe Masque, que eu entendi que além de confusão podia haver alguma coisa ali de camuflagem premeditada, que para mim continua sendo um enigma e que vai ter que ser escavada durante ainda mais muito tempo. Pior, eu descobri que esse elemento de camuflagem, de mentira intencional, era muito frequente nesta época. Né? Você via, por exemplo, a biografia de Isaac Newton foi totalmente falsificada pelos seus discípulos. Criaram o Isaac Newton totalmente imaginário, que só 3 séculos depois, né, foi demolido pela investigação histórica, mas que continua ainda tendo toda a credibilidade para o público em geral. Eu vejo, por exemplo, quando eu publiquei um curtíssimo artigo sobre isso, né, que era Nas Origens da Burrice Ocidental, né, e lancei alguma culpa sobre Isaac Newton, vamos dizer, a gritaria de indignação que se levantou entre pessoas que acreditam piamente na imagem consagrada de Isaac Newton foi um negócio terrível. Né? Então, eu vi que aquelas pessoas todas, dezenas de pessoas escreveram reclamando, né? Pessoas assim, não é pessoas incultas, eram professores universitários, jornalistas, né? Eu vi, eles não tinham a menor ideia das pesquisas mais recentes sobre Isaac Newton. Nada, nada, nada, nada. Quer dizer, você veja, se é que eu me lembro, posso estar enganado das datas, mas foi na década de 40 que John Maynard Keynes, 40 ou 50, que John Maynard Keynes comprou um lote de manuscritos do Isaac Newton e, pela primeira vez, mostrou esse lado oculto de Isaac Newton, né? Não é um lado, propriamente um lado oculto, né? Era o lado principal, quer dizer, 80% dos esforços de Isaac Newton foram no sentido de fundamentar uma espécie de nova religião. E a parte que ele dedicou a estudos estritos, que hoje chamaria estritamente científico, é mínima. E só faz sentido dentro desse plano mais geral. Eu vi que as pessoas não tinham a menor ideia disso. Então, a imagem consagrada de Isaac Newton, como sujeito que colocou ordem no cosmos, que era a imagem que Kant tinha, né? Do fim do século XVIII, começo do século XIX, era o que Kant imaginava, e era o que se imaginava, de modo geral, graças, vamos dizer, à imagem oficial de Isaac Newton, criada por Voltaire. Né? No livro Introdução à Filosofia de Isaac Newton, né? Ele cria aquele Newton todo bonitinho, recortadinho, que tinha resolvido todos os problemas. E essa imagem se impregnou de tal maneira na cultura popular que as pessoas acreditam realmente naquilo. Né? E não entendem o seguinte, que quando uma imagem falsificada dessa se impregna na cultura, escondendo, portanto, a verdadeira realidade histórica do personagem, esta realidade, ela, de certo modo, ela se transmite através da mentira, mesmo que ela não seja conhecida. Porque se você cria um sistema de ocultações, bom, alguma coisa você está ocultando e essa coisa está presente de algum modo. Não é isso? Então, quer dizer, a imagem racionalística de Isaac Newton, na medida em que ela dissemina junto de uma inconsciência, uma burrice, uma coisa, um conjunto de impedimentos mentais, é quase como uma influência hipnótica, paralisante. E quando você vê o dano que a filosofia mecanicista fez para a inteligência humana, é uma coisa monstruosa. E todas aquelas pessoas não tinham a menor ideia disto. Ou seja, estudar Isaac Newton no ginásio, com o negócio da lei da gravitação universal, e pronto, acabou. Quer dizer, conheceu a mecânica de Newton, como se aquilo fosse uma construção feita no vazio. E mais ainda, nem sequer se lembraram de examinar se aquela construção não se assentava em premissas filosóficas, né? Como a ideia do espaço absoluto, o tempo absoluto, que são totalmente indefensáveis. Ou seja, ninguém sabia nada disso. Então, parece assim, não, o Olavo de Carvalho é um arrogante, porque ele está desafiando a imagem de Newton. Eu? Não. Isso aí são centenas de historiadores, desde o começo do século XX, estão escavando isso, né? Não, começo não, desde a metade do século XX estão escavando isso aí. E hoje já é, vamos dizer, nos meios eruditos, uma coisa, uma verdade consagrada. Até fizeram até um documentário no YouTube sobre a falsificação da biografia de Isaac Newton. Né? Mas, para aquelas pessoas que me escreviam, a imagem ginasial de Isaac Newton era assim um artigo de fé. Né? Então, o método que eu usei para estudar historicamente o Maquiavel, ele não serve para todos. Porque no caso do Maquiavel, você recebe os dados da controvérsia já prontos. Nos outros casos, você nem sabia que existia uma controvérsia. Né? Então, quando você lê, por exemplo, o livro do Marcel Guéroult, que continua sendo um grande livro, né, como a análise estrutural de uma filosofia é uma obra-prima. Você não vê ali sinal de um interesse histórico, vamos dizer, pela pessoa real de René Descartes. Então ele está vendo como se fosse. É o texto em si mesmo. Está apenas analisando o texto. E, bom, se você analisar o texto, fica assim do jeito que você disse. Mas em que medida você pode analisar como puro texto uma obra na qual existe já um propósito de ocultação ou de mentira? Você está se deixando enganar de algum modo. Né? Então, eu acho que o método aparece de acordo com a experiência que você vai tendo na leitura daquele filósofo. Por exemplo, se você for estudar Kant, né? Bom, todo mundo sabe que Kant, as obras principais do Kant, formam uma série. E essa série corresponde esquematicamente ao conjunto das disciplinas filosóficas, tal como Kant as entende. Então você tem um sistema bem, bem montadinho, tá certo? E não existe ali, aparentemente, num primeiro momento, nenhum enigma a ser resolvido. Ao contrário, parece que Kant está resolvendo alguma coisa. Então, no caso do Kant, também a dúvida só aparece quando você tenta raciocinar kantianamente, não sobre problemas filosóficos, mas sobre a realidade da experiência. Então, por exemplo, quando eu percebi que a pessoa de Immanuel Kant, para ele mesmo, só aparecia como sujeito cognoscente, ele nunca é objeto de conhecimento. Eu digo, isso é impossível. Alguém deve tê-lo conhecido, né? Afinal, ele disse que ele costumava convidar as pessoas para jantar na casa dele, gostava de conversar, essa coisa toda. Falou, bom, então, algo deles deviam saber. Então, eu não posso me compreender como sujeito se eu não me entendo também e instantaneamente como objeto. E se eu fizer abstração dessa experiência real na qual nós somos alternadamente ou simultaneamente sujeitos e objetos, e me considerar somente como sujeito, segue-se necessariamente a filosofia do Immanuel Kant. Então, Kant era assim: o homem sem imagem. Ele só vê os outros, ele não sabe onde ele está. Então eu falei: bom, aí temos um problema tão gigantesco quanto os problemas que aparecem em Descartes. Quer dizer, é um caso de como diz, um escotoma, uma mancha que impede o sujeito de enxergar certas coisas. Então, é claro que nós não devemos ler os filósofos em busca desses escotomas. Nós não devemos ler os filósofos para criticá-los. Nós devemos para tentar aprender alguma coisa com eles. Mas é só quando, vamos dizer, a dificuldade se apresenta por si mesma, sem que você tenha forçado, bom, aí é que você pode tentar ver as coisas pelo outro lado, ou seja, ver o que ele não viu. Mas isso só aparece quando você não está estudando o texto, mas está estudando a realidade à luz do texto. Se não, não. Se você ficar dentro do texto, bom, se você estuda o texto como texto, você está lendo como se fosse uma obra poética. Quer dizer, um soneto, é uma forma perfeita, tá certo? Que nos seus próprios termos, não há nada a acrescentar. Tá certo? Mas eu acho que não há nenhuma obra filosófica que tenha este sentido. Todas elas têm uma referência a uma realidade. Às vezes a realidade como um todo, como Descartes, pretende explicar a realidade como um todo até o extremo limite do conhecimento humano. Ele admite que há limites, né? Então vamos ver se dentro desse limite o que você pretende explicar está explicado mesmo. Vamos ver outra. Hum. Aqui, o Gonçalves pergunta: quando o senhor diz que Maquiavel é um autor que faz parte de um período histórico de tremenda confusão, em que ninguém entendia mais nada, se refere evidentemente ao Renascimento. Como explicar esse fenômeno? Com toda uma era pode sofrer esse tipo de colapso intelectual? Então, bom, em primeiro lugar, o colapso intelectual é a situação normal da espécie humana, não é? Que aconteceu nesta época ou noutra época. Vamos dizer que, ao contrário, os momentos onde reina uma certa claridade e onde os diálogos são transparentes, isso é, todo mundo mais ou menos sabe o que está falando, e mesmo nesses períodos não há acordo, geral, esses períodos são raros. É isso, então. Isso supõe uma espécie de concentração do debate filosófico entre um certo número de pessoas que se entendem razoavelmente bem. E isso, por sua vez, subentende uma situação social que o permita. Ou seja, as pessoas têm que ter encontros regulares, têm que se conhecer umas às outras, têm que ter meios de intercâmbio, etc, etc. Você vê, se você tentar hoje refazer o debate atual sobre qualquer problema filosófico, você encontra o caos. Então, mesmo porque é aquela situação descrita pelo Stegmüller, né, no livro sobre a filosofia contemporânea, onde ele vai mostrando o progressivo desmantelamento do diálogo filosófico, ao ponto de já não é possível você comparar a filosofia de um sujeito com a filosofia de outro, porque o que eles estão chamando de filosofia são atividades incomensuráveis. Por exemplo, quando a escola analítica reduz a filosofia ao exame crítico-analítico da linguagem científica, como é que você vai comparar isso, por exemplo, sei lá, com a obra de Gabriel Marcel, o existencialista que fala? Não tem como você começar a comparação. Não é que eles não estão falando da mesma coisa, eles não estão fazendo a mesma coisa. Tá certo? Então, o que é a situação? É a situação de caos. E quando você vê, ao mesmo tempo, aparece uma terceira corrente, né, dizendo que não pode haver uma arbitragem final das discussões filosóficas, mas que nós dependemos de formar um consenso. Eu digo, mas como consenso? Como é que você vai fazer um consenso entre filosofias incomunicáveis? Então, você vê, é uma situação de caos, evidentemente. Então, mas é a situação de caos. Ela não é anormal. Você imagina todo o período da história grega marcado pelo predomínio dos sofistas, que podiam provar qualquer coisa e que ensinavam as pessoas a provar qualquer coisa e depois provar o contrário de qualquer coisa. Você vê que as pessoas estavam se entendendo perfeitamente bem? Não estavam entendendo nada. Quer dizer, o que as mantinha juntas era apenas uma ordem social imposta pela força. E, vamos dizer, dois ou três pontos de consenso meramente pragmáticos, no qual eles consentiam em obedecer as mesmas leis, mas, vamos dizer, período de unidade cultural onde o debate filosófico é transparente são uma raridade. Então, mas é claro que quando a gente fala desse caos permanente, nós não estamos nos referindo ao tipo de caos que vigora, por exemplo. Oh, the cable company was getting way too expensive. We need to say. Entrou um anúncio aqui. Mas que coisa detestável. Vou esperar eles acabarem de falar besteira. Está prosseguindo o anúncio aí? Não. Então, bom. Então, quando nós falamos da situação de caos que vigora no Brasil de hoje, não é a isso que nós estamos referindo. Quer dizer, o desentendimento, a impossibilidade de um debate filosófico ordenado é uma situação normal. Quando aparece alguém que consegue, vamos dizer, articular as várias alternativas e montar o circo, fala, bom, já é um alívio. Por exemplo, eles conseguiram isso durante o período escolástico. Quer dizer, havia divergências monstruosas, mas eles sabiam a respeito do que estavam divergindo, tá certo? E mais ou menos como poderiam encaminhar a discussão. O que também não quer dizer que fossem chegar a alguma conclusão. Mas no Brasil não é este caos que eu estou falando. Não é o caos do debate filosófico. Não. É o caos geral da existência prática. Marcado, em primeiro lugar, pela absoluta insegurança. O sujeito que não pode sair na rua, porque ele não sabe se vai voltar vivo. Quer dizer, é uma situação como se fosse de guerra. Né? Então, o número de mortes que você tem no Brasil num ano supera da guerra do Iraque. Então, era mais seguro você estar no Iraque do que você estar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quer dizer, em segundo lugar, o fato de que aquelas coisas que são experimentadas pelas pessoas no dia a dia, né, esse temor, essa insegurança geral, etc., não são objeto de debate algum. Ou seja, ninguém fala a respeito. É como se não estivesse acontecendo. Então aí é um estado de alienação gravíssimo. Já não é apenas um caos de ideias. Não é disso que eu estou falando. É de uma impossibilidade de você conversar sobre as coisas mais imediatas que estão acontecendo. Então, também, quando você fala, vamos dizer, da prosperidade brasileira nos últimos anos, né, onde o país chegou a crescer 4,1% e todo mundo acha que é uma maravilha, né, quando em outras épocas crescia 15% ao ano, falava, peraí, então está faltando aí um elemento de comparação, as pessoas esqueceram a história e por isso elas estão achando que essa coisa aconteceu pela primeira vez. Então, quer dizer, esse esquecimento que no Brasil já está se tornando anual, né? Antigamente esquecia de 10 em 10 anos. Não, agora já esquece todo ano, não sabe o que aconteceu ano passado. Então você não tem ponto de comparação para falar sobre nada. Então não é um caos de ideias, é um caos de ignorância mesmo. Onde, vamos dizer, as opiniões individuais, elas brotam de sentimentos momentâneos que não tem nada a ver com o conjunto do que está acontecendo, mas absolutamente nada. Né? Por exemplo, se você diz o país cresceu, mas ao mesmo tempo se vê, houve um endividamento monstro. Né? Então, isto aqui é o que já aconteceu em outras épocas. Isso aconteceu, por exemplo, no tempo do Juscelino Kubitschek. O país estava crescendo, o crescimento econômico já havia um endividamento muito maior do que o crescimento. Então você já sabe o que vai dar. E a gente não vê debates sobre isso. Eu não vi um debate sobre a dívida pública no Brasil, até hoje. Tem uma pessoa que fala aqui, outra ali, mas os outros não prestam atenção. E a total destruição do sistema educacional brasileiro, uma coisa que nunca se viu no mundo. Não tem nenhum país que tire sempre, os estudantes tirem sempre os últimos lugares dos testes internacionais, ano após ano. Você pode tirar uma vez, outra, mas espera aí. O Brasil é campeão do último lugar. Porque não tem um lugar depois do último, senão já estaria lá também. Um país deste tamanho, onde não há falta de escolas, você tem excesso de escolas, você tem mais vagas do que alunos. Onde as verbas de educação são imensas. Né? Onde você tem também uma faculdade em cada esquina. Quer dizer, não apenas o ensino primário, secundário, está totalmente suprido nas suas necessidades, mas até as oportunidades de educação superior, entre aspas, são muito grandes. Falou, como é que está acontecendo? O que é isto? Como é que tanta quantidade corresponde à absoluta falta de qualidade? Né? É como aí é com o zero infinito, entendeu? A distância é muito grande. Então, isso as pessoas deveriam estar debatendo. Os pais de família deveriam estar interessados na educação dos seus filhos, mas eles não estão. Então, eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando para o Odebrecht e eles tinham a campanha, acho que eu já contei esse episódio aqui, campanha para que as pessoas exijam melhor educação para seus filhos. Cobrem do governo melhor educação para seus filhos. Eles perguntavam o que eu achava. Eu falava, isso não vai adiantar nada, porque ninguém quer uma melhor educação para seus filhos. Ninguém encara sequer a educação como um meio de ascensão social. Nem isto, nem como meio de ascensão social, a educação serve no Brasil. E as pessoas sabem disso. Então, para que serve? Eu digo, olha, a educação tem uma função negativa. Ela não ajuda você a subir socialmente, mas sem ela, ela cria obstáculos. Então, a educação no Brasil é apenas uma corrida de obstáculos para você disputar certos empreguinhos miseráveis, né, que sem ela não podem ser obtidos, mas que elas não ajudam você a obter. Então é isso, é um sistema de, vamos dizer, de opressão, de escravização e de empulhação geral, de roubo. É isso que é a educação no Brasil. Daí eles acharam que esse assunto era demasiado deprimente e que eles não podiam, até concordando comigo, eles falaram, não podemos dizer isso em público. Eu digo, então nós vamos sussurrar no banheiro, né? É uma coisa que todo mundo sabe, tem que ser sussurrada no banheiro, né? Então, aí, é um estado de caos num sentido muito mais material do que o caos intelectual que é normal na vida humana. Beto Moraes pergunta, qual o papel que Maquiavel ocupa no desenvolvimento da mentalidade revolucionária? Bom, Maquiavel já dá, vamos dizer, um modelo, né, do sistema ideal a ser instaurado, que ele chama de Terceira Roma. O projeto da Terceira Roma é muito mais importante na obra de Maquiavel do que o Príncipe. O Príncipe é apenas, vamos dizer, um conjunto de esquemas pelos quais o sujeito pode adquirir o poder que lhe permitirá daí construir a Terceira Roma. E a Terceira Roma se caracteriza por ser um regime baseado no engodo, tá certo? E no controle, por assim dizer, hipnótico da sociedade, mediante o uso sistemático da falsificação e da mentira. Então, aí você já tem, quer dizer, as duas condições que definem uma revolução, quer dizer, é um projeto de modificação profunda da sociedade a ser obtido mediante a centralização do poder. Então, é claramente um pensador revolucionário. Aqui Humberto pergunta. Envia essa questão para resolver uma aparente contradição em seus ensinamentos recentes. Tempos atrás você disse que vivemos numa espécie de provincianismo temporal, por exemplo, quando relegamos nossos sábios da antiguidade a uma espécie de museu das ideias e não utilizamos as resoluções deles para os nossos problemas presentes. Você inclusive enfatizou esse pensamento com algo assim: devemos procurar saber o que Aristóteles diria do nosso mundo atual. Bem, na última aula do curso online de filosofia, você disse, rebatendo seus oponentes, que não se pode saber o que Santo Tomás de Aquino pensaria do fascismo. Parece uma contradição. Falou, bom, é de fato uma contradição, mas é uma contradição que está nos fatos mesmo e não no que eu disse deles. Ou seja, não há em Santo Tomás de Aquino um conceito correspondente ao fascismo. Tá certo? Então, nós podemos raciocinar tomisticamente sobre o fenômeno, tá certo? Mas nós não podemos ter certeza que Santo Tomás de Aquino diria isto ou aquilo. Mas em outros casos você pode, porque os problemas que estão sendo discutidos ainda são os mesmos. Você não pode esquecer que Santo Tomás de Aquino é um autor que é anterior ao surgimento dos Estados Nacionais. E sem os Estados Nacionais, o fascismo não faz o menor sentido. O que é, afinal de contas, o que é o fascismo? É o socialismo nacional, né? Porque Hitler dizia que ia invadir a União Soviética e instaurar lá o verdadeiro socialismo. Que o que eles estavam fazendo não era o socialismo. Né? Então ele tinha a sua própria versão. E uma, vamos dizer, característica dessa versão era exatamente o nacionalismo extremado. Quer dizer, isso está na própria natureza do fascismo. Então, o que entenderia Santo Tomás como nacionalismo? Né? Numa época em que as nações eram apenas entidades étnicas, sem uma autodefinição política. Quer dizer, que uma simples etnia pudesse ter a presunção de ser um Estado já era uma coisa, naquele contexto, absolutamente inimaginável. Tá certo? Então, nós teríamos que construir uma análise tomista da coisa, mas não, certamente não encontraríamos os elementos ali em Santo Tomás. Isso aí, aliás, é muito comum, às vezes, em certos casos, não neste em particular. Você realmente só entende o que o filósofo disse se você prolongar o pensamento dele até uma situação atual. Ou seja, você vai acrescentar ali coisas que não estavam nele, tá certo? Mas que, em princípio, deveriam estar se ele estivesse face à nossa situação. Então, de modo que essa coisa não é contraditória? Quer dizer, a própria ausência de instrumentos, a própria ausência de uma determinada filosofia de instrumentos para analisar uma certa situação atual marca uma distância, e essa distância é, de certo modo, a própria interpretação que o filósofo daria a este, a essa situação atual, né? Marcando a distância de uma coisa que para ele era inconcebível. Né? Você não vai dizer, olha, isso aí para Santo Tomás de Aquino era inconcebível. Eu digo, isso é uma coisa muito grave de você dizer, né? Então, se você pegar, por exemplo, as descobertas da ciência posterior, eu acho que nenhuma delas é inconcebível para Santo Tomás de Aquino. Leiam o livro do Wolfgang Schmidt, né? O Enigma Quântico, e vocês verão que de Santo Tomás de Aquino até a física quântica existe um prolongamento lógico bastante coerente, no sentido de que o que a física quântica está dizendo é mais ou menos o que Santo Tomás de Aquino dizia, só que visto com outros métodos, métodos experimentais que ele não conhecia na época. Mas uma coisa como o fascismo, né, que supõe, vamos dizer, o surgimento dos Estados Nacionais, e os Estados Nacionais já surgem como ruptura de uma ordem europeia, onde reinava, de certo modo, a hegemonia da Igreja. Hegemonia, mas não domínio. Quer dizer, a Igreja não tinha poder sobre a Europa inteira, mas tinha uma hegemonia cultural, por assim dizer. Né? Quer dizer, a hipótese da perda da hegemonia cultural da Igreja nunca passou pela cabeça de Santo Tomás de Aquino. Né? Agora, um aprofundamento, né, do conhecimento da estrutura da matéria, assim, isso estava. Não é isso? Então, num caso, basta você prolongar o que Santo Tomás de Aquino disse, você chega na física quântica, mas no outro fala, opa, não tem por onde você puxar um fascismo de dentro da filosofia de Santo Tomás. Então, há uma estranheza. Então, você vê, a física quântica não é uma anormalidade, é um prosseguimento normal das investigações científicas, né? Tá certo? Mas elementos como o fascismo e o comunismo não são desenvolvimento normal de nada, né? Eles são justamente sinais de uma época onde a própria noção de norma foi perdida completamente. Você vê aquilo que diz o Voegelin, que nessas épocas pessoas que normalmente estariam no fundo da sociedade, que seriam totalmente ignoradas, sobem, vamos dizer, ao primeiro plano e ocupam os altos postos. Não é isso? Então, você pode, ao estudar, vamos dizer, fazer a pergunta, o que Santo Tomás de Aquino diria sobre isto? Bom, num caso, você pode obter isso por uma dedução ou por um desenvolvimento do pensamento dele, mas em outro caso, o abismo é tão grande, né, que o elemento que está sendo estudado não poderia estar presente naquela filosofia de maneira alguma, a não ser como, vamos dizer, uma possibilidade patológica. Né? Quer dizer, Santo Tomás de Aquino se limitaria a rezar para que isso não acontecesse. Sandro Tavares, se o príncipe não vale a pena ser estudado, então Napoleão Bonaparte estava errado em fazer. Falei, claro que não. Né? Claro que você tem, claro que é preciso estudar Maquiavel, senão por que eu mesmo o estudei? Tá certo? O que você não deve procurar nele é receitas de política. Maquiavel tem que ser estudado como sintoma de uma patologia que começa numa certa época. Tá certo? E patologia que não é para ser imitada de maneira alguma. Então, daí ele pergunta, quando vai sair no debate Olavo de Carvalho versus Eric Hobsbawm? Eu espero que jamais, porque daí eu vou ter que ler os livros dele tudo. E eu espero ser poupado desse sofrimento. Cid Oliveira, dizem que a mentira tem pernas curtas. Então, que tipo de poder ou força, seja lá o que for, mantém vivo e admirado o engodo desse depois de tantos séculos? Eu não acredito que a mentira tem pernas curtas. Eu acredito que a mentira é um dos pilares da história humana. Você nunca ouviu falar do demônio? Né? Você acha que o demônio é fácil de você neutralizar ou vencer? Não, o demônio é muito mais inteligente que nós. Veja, Tem um detalhe sem o qual nós nunca vamos entender nada. O demônio é mais inteligente que nós. E ele não tem corpo. Quer dizer, ele vive de entrar no corpo dos outros. Tá certo? E, então, ele pensa umas ideias e ele faz você acreditar que as ideias são suas. Então, está aí o negócio. A antiga arte ou técnica do discernimento dos espíritos. Fala, de onde veio esta ideia que eu estou pensando agora? A hora que você consegue identificar, fazer o elemento demoníaco na sua cabeça, você percebe que você é um trouxa. Que você é um pobre marionete na mão do diabo. E que você não vai vencê-lo pela inteligência. E, aliás, este é um a ideia de vencer o diabo pela inteligência, me parece, no estudo que eu fiz sobre René Descartes, Consciência e Estranhamento, você, que tá aí a apostila, está no site, mas que está horrivelmente mal explicado, mal escrito, nós vamos ver se agora damos um jeito nisso. Então, a minha ideia é essa, Descartes quis vencer o demônio na base da lógica, da discussão, isso não é possível. Né? Você nunca vai superar o demônio. Na hora que você quer superar nessa base, aí é que ele vai te usar como instrumento mesmo. Então, quando Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, isso é a coisa mais certa do universo, meu filho. Então, isso quer dizer que o esforço de você raciocinar, encontrar argumentos, etc., etc., pode ser uma coisa absolutamente destrutiva. Porque é justamente aí que você entra na hubris, né? Quer dizer, aquele esforço vão, aquele gasto de energia vão, que só vai te impedir de ver as coisas como são. Mas ver as coisas como são implica você admitir a total impotência humana fora da assistência do Espírito Santo. Mas é total, total, total. Você não pode nada, nada, zero, zero, zero, zero. Então não adianta ser inteligente, não adianta estudar. Aliás, eu queria falar sobre isso no começo. Veja, a aquisição de conhecimentos, quando você transcende aquela esfera, aquele ambiente limitado no qual você foi criado, limitado, deprimente, né? Culturalmente desértico, no qual praticamente todos os brasileiros são criados hoje, quando você transcende isso e descobre o universo da alta cultura, então... Bom, você quer engolir tudo aquilo de uma vez. Então surge uma avidez de conhecimento. Mas acontece o seguinte, que a aquisição de conhecimento, ela impõe um peso sobre a alma. Quer dizer, você ficou sabendo o que antes você não sabia. Para cada coisa que você sabe, aparecem mil dúvidas. E daí você entra no mecanismo das perguntas sem resposta, e do e se isto, e se aquilo outro. Então, evidentemente, você se neurotiza. Isso quer dizer que a aquisição de conhecimento, se não é acompanhada de um devido fortalecimento da alma para enfrentar isso, você está lascado, meu filho. Então, você pedir auxílio do Espírito Santo, você se abrir a ele, humildemente e calmamente, com muita calma. Se você não fizer isso e continuar estudando, você fica doido. E logo começa a aparecer sintoma neurótico e distúrbios de conduta, etc., etc. Quer dizer, isso aí eu sempre deixei claro para vocês. Quer dizer, a ideia de que a aquisição de cultura seja um bem em si, incondicional, eu falei, essa ideia é maluca. Quer dizer, se a aquisição de cultura por si mesma, fosse uniformemente boa, então você não teria entre as pessoas mais cultas, os mais admiráveis neuróticos do universo. Tá certo? E, quando eu digo fortalecer a alma, significa o seguinte, você retornar ao estado de calma e de paciência que você tinha antes. Quando você não tinha perguntas, Daí você começa a lançar perguntas, e isto, e aquilo outro. Calma, peraí, no devido tempo isso vai me ser dado. Não é a sua mente que vai encontrar a resposta, não é nunca. Isso aí é o próprio Deus que te guia devagarzinho, na medida da sua necessidade, tá certo? e dependendo de você manter a calma e a humildade. A calma, você obtém isso pensando o seguinte: bom, e se eu não descobrir a resposta dessa pergunta? O que, que isso alterará na história humana? Nada. Depois que eu sair daqui, o mundo vai estar exatamente como estava antes de eu chegar. O que eu diga ou deixe de dizer não vai ter a mais mínima importância. Então, quer dizer que pode esperar mais um pouco. Se você descobrir alguma coisa boa que será útil para as pessoas, bom, daí você diz. Mas mesmo isso não vai alterar muito. Então, não, isso não é tão importante. Você tem que deixar-se guiar, tá certo? Pelo que Deus realmente quer que você faça. E não pela sua própria, pela sua simples avidez de ou de conhecer, ou de intervir na hora das coisas. Claro, a gente tem o direito de querer intervir na hora das coisas, tá certo? Mas, se é preciso intervir com eficiência, então você tem que intervir escorado numa força divina, senão não vai funcionar. Porque você não está lutando contra outras pessoas, é o demônio mesmo. Então, não é com sua força que você vai derrotar o demônio. Você nunca vai derrotar o demônio. Agora, Deus pode enganar o demônio, coisa que o demônio não entende. Deus não, o demônio, por exemplo, não entende o amor que Deus tem por nós. Ele nunca vai entender isso aí. Então, eu acho que isto aqui, é, sem isto, uma vida de estudos é assim, uma fábrica de neurose. Quer dizer, é mais importante você restaurar aquela centralidade, aquela sinceridade com que você pode falar com você mesmo, do que você saber tudo que você... do que você ler enciclopédias inteiras. Então, você veja, nessas semanas mesmo, quando eu vi este caso, por exemplo, do Sidney Silveira, que passou estudando coisas ótimas, estudando escolástica, e ele não sabe perceber quando ele comete um crime. Eu digo, bom, então, é uma cultura teológica monstro, acompanhada com falta de discernimento moral, na coisa mais patente. E daí, olha, será que eu às vezes também não faço a mesma coisa? Será que eu não posso fazer um negócio desse? Espero que não, porque isso aí é um vexame federal. E por isso mesmo que eu não digo que eu sou porta-voz do magistério infalível, repetidor do magistério infalível, porque até se eu for repetir, eu vou falar besteira. Então, nada substitui, vamos dizer, a sinceridade do homem que se confessa para Deus. Não estou falando da confissão sacramental. A confissão sacramental coroa o processo, termina o processo. Mas, por exemplo, às vezes você verificar, olha, eu já estou com tantos anos, já estudei tanta coisa, já passei por tanta experiência, e tem certos defeitos, Deus, que eu não consigo me lembrar da sua... Como aquele São Paulo Apóstolo falava assim, espinho na carne, isso é muito bom para você ver que você não está com essa corda toda e que, portanto, você não tem as obrigações temíveis que você se impôs. Então, o negócio é ir com calma. Então, de cara, vamos tirar esta ilusão de que a mentira tem pernas curtas. Mentira pode se prolongar por séculos. Tá certo? Muito bem, eu acho que hoje não dá mais, né? Já foi longe demais. Então, por hoje, vamos parar por aqui. Até semana que vem.